Aí, pode ir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre, que assim seja. Eu vinagre, minha água, vou abrir minha água com o poder de Jesus Cristo. Vinagre, minha água, Sua bênção, Pai. Deixe me encher, meu filho. Nós estamos aqui falando com o Jefferson novamente. Ah, sim, filho. E ele quer dar continuidade à entrevista, ao diálogo com o Senhor nessa noite. Tudo bem, meu filho. Vamos falar com ele. Deus te abençoe e obrigado pela caridade. Obrigado, sincero, meu filho. Obrigado mais uma vez por estar aqui entre nós. Ah, sim. Fique à vontade, pai. Obrigado. Ô, meu filho. Tudo bem, meu querido? Ô, meu filho, Deus te abençoe, meu filho. Tô bom, e você? Tá bom? A bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Que Deus abençoe você e esse trabalho maravilhoso, né, meu filho? Que você desempenha, né, meu filho? Com a graça de Deus, viu, pai? Seremos abençoados. Oh, amém. Com a graça de Deus. Mas olha, eu não tive a oportunidade de perguntar pro senhor. O senhor disse que o senhor gosta de um animalzinho que chama um gatinho, né? Ah, inclusive, tem muita gente, não sei, né, querendo saber, né, o nome do meu gatinho, né, meu filho? Tem sim, pai. Tem gente querendo saber o nome. O senhor pode falar? Tá mais peito velho. Não dá gatinho pra ninguém, não. Esse gatinho é muito bom pra peito velho, meu filho. Qual que é a função dele, além de, obviamente, trazer felicidade pro senhor? Ah, meu filho, foi o seguinte, né, meu filho, que aconteceu? Peito velho tava trabalhando pra ajudar os filhos e tava num trabalho na terra e tava trabalhando com o Exu. E aí Exu, que Exu gosta muito de gato, gato é de Exu, Exu gosta muito de gato. Então, meu filho, o que aconteceu? Aí Preto Velho estava trabalhando, aí veio uma cigana que estava trabalhando na EPA, né, que era a cigana Sete Saia. Então, minha filha, levei e falou para mim assim, só aceita esse gatinho, meu preto, como fez você? Aí o Preto Velho falou, aceito, meu filho. Oh, obrigado, meu filho. Aí ela deu para Preto Velho, né? É, o gatinho do Preto Velho. Ele, além de ajudar Preto Velho também, ele ajuda também, porque eles são nossos irmãos assim, espiritual também, né, meu filho? Eles fazem parte da nossa também parte de evolução. Não é porque eles são bichinhos que não são, além de nós, ser humano, que eles não têm amor no coração, né? Que eles têm dedicação e, principalmente, respeito por nós, seres espirituais humanos, que um dia vieram como carne, né, meu filho? Tá certo. E como é que o senhor chama ele? Tá bom, meu filho. Ai, sim, meu filho. O Preto Velho, meu filho, o gatinho dele, meu filho. Devido na EPA, a gente estava fazendo um trabalho que era muito minucioso, né? Então, começou a sair muitas faíscas, ou seja, Nós estávamos fazendo um trabalho de libertação, de libertar, né? Então o preto velho colocou o nome do gatinho dele de Subim, meu filho. Então, para os meus queridos irmãozinhos da terra, ele já viu o nome do gatinho do preto velho. Então é Chumbinho, meu filho. É meu gatinho de estimação. Chumbinho. Chumbinho, meu filho. É. Chumbinho. E que cor que ele é? Ele é meio banquinho com preto, né? Meio banquinho com preto. Mas só que os gatinhos daqui é meio, não é que são diferentes, né, meu filho? É que são mais, assim, tem uma outra tipo de tonalidade, assim, de cor. Então, assim, é diferente na cor, mas é peitinho com banco. E ele é o que acompanha preto velho, mas todos preto velho, eles gostam de animal, porque animal vem junto com as armas, né? As armas vêm de meus pais, né, meu filho? Mas é para explicar para os filhos, né? Então, o gatinho preto velho é mais Chumbinho, viu, meu filho? Tá bonito, pai. Olha, o senhor conhece o meu preto velho? O que trabalha comigo? Você tem um preto velho, meu filho, muito, muito forte. Ele trabalha na linha das forças espirituais, né? Ele é um preto velho que trabalha na questão de muita, como eu posso dizer, ministração de palavras, de força, né? É pai também, meu filho. O senhor conhece ele, então? O senhor já até conhece o nome dele? O senhor já conversou com ele? Eu converso, meu filho, converso com ele, converso com o pai Tomé, conversei também, eu fiquei sabendo em Ruanda, né, que o seu Zé veio falar com o meu, né, que falou com você e deu até uma palavra, né, e ele ficou muito satisfeito, meu filho, nessa questão de você estar ajudando as pessoas, né, meu filho? Você não sabe o tanto de bem que você está fazendo, meu filho. Você que fica com esse mecanismo, né? Que trabalha aí do outro lado. Você nem imagina o tanto de alma que você está cansando, meu filho. Nossa, graças a Deus. E então, é um trabalho, né? Graças a Deus. Trabalho que está acontecendo. E através também da canalização, né, do seu preto velho e também do seu espírito, do seu Zé, que também, igual eu volto a dizer, o seu Zé, ele falou para você, eu tenho certeza disso, que na espiritualidade nós temos também a parte de comunicação, né, meu filho? É, isso mesmo. É mais evoluído, certamente, que na Terra. Ou seja, meu filho, você está me ouvindo, meu filho? Estou sim, senhor, pai. Ah, sim, meu filho. Pode falar. Então, lá, o que existe na Terra são cópias do que tem no espiritual, né? Ou seja, no espiritual existe uma evolução. E na Terra são, eu vou dizer cópias, são cópias do que existe. Só que em cada grau evolutivo de Aruanda, nas nossas formas de trabalhar, cada um tem sua maneira de trabalhar. Aí cada um escolhe, né, meu filho? Entendi. E o pai Tomé, ele trabalha lá na Aruanda também, num bairro perto do... da Calunga Grande, onde o senhor fica, ou não é assim, ou ele trabalha para cá só? Eles trabalham todos preto velho, né? Trabalham todos juntos, em grupo, meu filho. Então, quando é como se fosse, eu tenho minha maneira de trabalhar, mas eu tenho meu cantinho de ficar. Entendi. Então, nós, preto velho, igual vocês chamam nós, quando está num peleiro, né? Isso. Está no tondá, né? No concacá sagrado. Então, vocês chamam preto velho e vem uma falange, não é? É. Vem Tomé, vem paizão, vem para Jaquim, né? Vem para Zelomo e vem um monte de preto velho para Cipriano, né? É. É. Então, são as falanges, eles vêm de cada lugar. Então, a energia do médium emanada, juntamente irradiada, que o médium tem esse trabalho, né? Então, o médium chama, que é o seu aparelho, né, carvalho, né? Como o seu Zé falou, e eu até concordo com o seu Zé, né? Então. Vai falou assim, né? É porque no, né, falar de cavalo, é assim, às vezes é para os mais novinhos, né? Mas preto velho fala cavalo, porque preto velho, às vezes, ele fala aparelho também. Mas preto velho que aprendeu a chamar de cavalinho, ele chama de cavalinho também, né? Tá tudo bonito, pai. Tá tudo bonito. É, tudo é bonito, é tudo na luz, né, meu É, filho? tudo na luz, não tem problema. O nome é, eu acho que às vezes as pessoas chamam a gente de um nome e se a gente consegue ver aquele nome como uma coisa bonita, a gente não tem por que se sentir mal com nada, né, seu? É, Não é, porque também, meu seu filho. João? Ah. É, inclusive, meu filho, por exemplo, é claro que eu vou chegar no médium, É. né? No meu carbono, ou vou chegar no meu corpo físico na Terra, né? Fazendo isso. Então, não vou chegar num diferente e chegar num outro e vou falar cavalo para um, e se para o outro eu vou falar como aparelho. Isso Cada um preto velho sabe, né, meu filho, como é que é, se fala. tá Tem certo. preto velho que fala cavalo, tem preto velho que fala aparelho, tem outro preto velho que fala outra maneira, né? É. Tudo significa a única coisa, servidor dos orixás e dos guias espirituais. Graças a Deus. Agora, o senhor sabe mais ou menos onde o Pai Tomé fica lá em Aruanda? É Pai Tomé de Aruanda, né, meu filho? Ele é conhecido como Pai Tomé de Luanda, ou tem outras dimensificações, sim, também. E existe como Pai Tomé da Guia, Pai Tomé, e cada um apresenta, igual falei por você, né? Todos são uma essência de preto velho na linha de Iorimá. Então, todos vêm nessa falange. Pai Tomé, ele trabalha, ele é chefe também de falange, assim como Pai Carlos de Luanda, né, meu filho? Ah, entendi. Eles têm uma maneira de trabalhar. Então, preto velho, paizão das almas, trabalha na maneira dele. E Pai Tomé, ele também tem uma maneirinha dele de trabalhar, né, meu filho? Então, cada um trabalha de uma maneira, né? Mas todos trabalham na mesma função, que é ajudar as almas desencarnadas, as almas que estão encarnadas, que estão desviadas do caminho da luz, né, meu filho? Entendi. Agora Mas, ó, fala. eu posso falar para você? Fala, fala, fala Você tudo. tá na saudade falar com você, menino? Você é um menino que Deus tem colocado muita benção, meu filho, É, né? realmente, realmente. Esse trabalho de Deus na sua vida, ele tem trazido para muitas pessoas muita luz de entendimento, né, meu filho? Então, Deus vai abrir cada vez mais, através de nós, mentores, todos nós, mentores, os Exus, as Pambazilas, né? Os caboclos, todos estamos com você nessa luta, meu filho. Pode ter certeza disso, viu? Ah, que bonito, viu? É que o senhor falou já de caboclo e falou de mim e de Pombogira e de Exu. Sim. O senhor conhece eles todos? Esses que vão trabalhar comigo? Eu conheço todos os Exus e Pombazilas e também conheço todos os caboclos. Assim como eu conheço também os baianos, os ciganos, E conheço também os nossos curumins, ou algumas falanges chamam de Ibezi, ou até mesmo de, ou de Damião e Doum, né? Mas cada um eu conheço. E eles também conhecem Paizão das Almas. O Pai João. Agora, fala. Por exemplo, Paizão das Almas, em Rivese, ele incorpora num médium. Lá na cidade do sul, eu incorporo num médium lá, né? Num cavalinho meu, né? Lá ele trabalha com Exu e Pombogira também. Entendi. Então ele incorpora o preto velho Paizão das Almas, que está falando com voz micê, e também a Exu e Pombogira também. E o Exu que ele incorpora lá é seu tranca-rua das almas. Ah, entendi. O preto velho, ele sempre vai falar com voz micê através de desmistificações, né, meu filho? Vai te mostrando, né? Ah, entendi. Agora, para você saber realmente seu Exu, assim como eu vou deixar para as pessoas que também estão querendo saber, você, para saber um Exu, tem que passar numa consulta com um guia espiritual, né? E esse guia espiritual, através de jogo de búzio, vai mostrar a direção, ou às vezes num jogo de bucha, uma consulta com um médium de casa incorporado, né, meu filho? Entendi. Agora, tem casos também, onde também a pessoa, o consulente ou o filho da corrente, fica sabendo o seu Exu na hora que incorpora. Mas também os filhos podem incorporar numa gira. Às vezes, o que acontece é que são determinados espíritos que estão ao redor que vão trabalhar. Isso não quer dizer que seja o Exu dele, mas ele pode incorporar qualquer Exu, desde que eles estejam trabalhando na linha proposta. É, meu filho? Entendi. Então, assim, as pessoas podem perguntar, mas vai depender de muita coisa para ver de onde que a informação vai vir, ou então, quando virá, né? O que acontece? Aí, hoje em dia tem demais, meu filho. Muita coisa. Tem pessoa, tem site, né? Preto velho já falou um nome até diferente. Ah, que chique. Site. Tem essas coisas de site, né? Isso. Na internet, que tem até para a pessoa colocar lá o seu nome, ou sua data de nascimento, e vai dar o seu Olissá e o seu Exu. Meu filho, meu Deus, meu pai, como pode? Como um computador vai mostrar para um filho qual é o seu Olissá? Não existe, meu filho. Não dá, né, pai? Então, essas pessoas que ficam populando, através de tal net, esses programas, coisa elaborado, não tem jeito. Não, porque pode. A pessoa chega lá e coloca uma data de nascimento, vai dar aquela fia de Ossós com Yanxã. Ou às vezes vai dar aquela fia de Ogum com Yanxã. Mas isso aí não quer dizer que ela é filho de Ogum. Claro, claro, tá certo. Não é? Eu fiz isso aí, pai. O meu deu Oxalá, Ogum e Xangô. Eita! Deu três? Deu três. Uma do passado, do presente e do futuro, ué. E os que... Imagina, quantas vezes nós reencarnamos? Se existe do passado, do presente e do futuro, então nós vamos ter orixás e orixás, não vamos só. Ô, Senhor amado. Não, mas realmente, o senhor está certo. Temos que ter a consciência de, de saber de fontes confiáveis e consultar diversas fontes e ter calma que o andor é de barro, né? Confiar, temos que confiar em pai de santo e mães de santo, babalolissá e alolissá de confiança, que, né, já tem um certo conhecimento do que está falando, né, meu filho? É, tá certo. Esses aí já são preparados na Umbanda ou na aulinha que eles preparam, né? Então, eles conhecem. Agora, internet não tem preparação nenhuma, só tem ligado no cabo de energia. Só no cabo. É, meu filho? Tá certo. Agora, onde o senhor estava antes da gente se conectar? Eu estava na Calunga, né? Eu estava na Calunga. Então o senhor vem de lá para cá rapidinho. É, quando me chama, eu venho. Porque eu estava no meu lugarzinho, né? Como não precisou de peito velho ir para fazer algumas coisas hoje, né? Peito velho não é que ele está de descanso, ele trabalha lá ajudando, emanando, né? Igual aparece, é igual você, voz me ser, pensa. Quando a gente vai, as pessoas, a gente, né? Vamos num terreiro, vai vir uma fila grande, né? Para pedir a benção de preto velho, né? É assim mesmo. Tomar um passe do preto velho, um abraço do preto velho, né? Na Aruanda, existem diversos espíritos que também são, precisam de um abraço de um preto velho, de um carinho de um caboclo, de uma lição de um caboclo, né? De uma forma de repreensão de Exu também. Porque Exu, ele trabalha na lei, né, na meu lei, filho? Na lei. E eu vi que teve umas conversas. É. Sobre o que eu disse ao pessoal, né? A questão de Exu coroado e Exu não coroado e não ter pagão. Ah, é? Eu não vi isso. É. Eu que o senhor aí do mundo espiritual vê mais coisa que eu, né? É. Então, eu vou explicar pro povo entender. Vai lá. Se nós somos filhos de orixás, não somos pagões, por que os Exus são pagões? Não é verdade, meu filho? É, tá certo. Como eu vou chamar um espírito que veio de Ruanda, um espírito que está numa elevação, um espírito que tem doutrinação, um espírito que é feito para poder ajudar, como eu vou chamar um filho espiritual, seja o Messu, a maneira que ele vem incorporado, ou ele está incorporado, ou como ele é fisicamente, porque igual a gente vê o Messu na Terra, a gente sempre vai ver nas maneiras do ser humano, né? Vai ser com a roupa do ser humano, vai ser com a maneira de falar, mas se realmente só vão ver isso quando desencarnar e fechar os olhos. Aí vão ver como é isso. Aí as pessoas, às vezes, vai assustar. Porque vai ver um Exu diferentinho, né? Vai ver um mais coicunda, né? Vai ver um outro tipo de mão, até diferente. Uns que têm garras, outros não. Mas todos são filhos de Aruanda. Todos são filhos de Oxalá Jesus Cristo. De Zambi Deus, principalmente. Tanto é que no candomblé, que é uma rica religião, uma religião que nasceu também uma das vertentes do nosso querido Umbanda, né? Tanto é que na linha de candomblé, hoje em dia tem um bandomblé, também, mistura de Umbanda com candomblé, né? Então, eles falam que Exu é irmão de Ogum. Então, se Exu é irmão de Ogum, ele é filho de Orixá. Então, se filho de Orixá não é pagão, não existe. Pagão. Tá. Agora, o que é pagão? Eu vou explicar para você o que é pagão. É. Eu tô gostando de falar, meu filho. Eu fico feliz, viu? Eu fico feliz. É verdade. Porque, assim, a gente vê lá de Ruanda, às vezes, algumas perguntas, né? Que, às vezes, os filhos vê muito. Nem tudo que lê é realmente verdadeiro. Ah, lá. Igual falar em textos que dizem que existe Exu pagão e Exu coroado. Não, pagão existe mais, são... pai. Existe Exu pagão, depois do pagão vem o Exu batizado ou espadado, depois vem o Exu coroado. Todo Exu ele é espaldado. Todo espírito, quando chega em Luanda, ele passa pela espada de Ogum, né? Passa pelo pano branco de Oxalá, passa pelos abraços de Ansã, pelo amor de Oxum, pelo abraço forte de Xangô, né? Agora, voltando a explicar para a voz de Missê. Isso, o que é pagão? Pagão são os quiumbas, meu filho. Ah, são então. Espíritos que não se desligam da matéria. Tá. São esses espíritos que são condicionados às trevas terrestres que ficam fazendo miromba e quizila na vida dos filhos. Por exemplo, um espírito que sofreu na carne, ao se desligar e não aceitar o desligamento, ele vai ficar nessas ondas densas, que é chamado para algumas linhas. Eu posso citar como no caldecismo, né? Ah. Que fala-se de umbral, né? Então, vamos supor assim, o espírito vai para o umbral, que é as condensações densas, ou nós chamamos que é os locais onde são os bairros inferiores de Aruanda. Esses espíritos vão para esse local e eles são assistidos pelos nós, espíritos de luz, né? É. E principalmente pelos Exus. Tá. Quem consegue chegar a esses espíritos que estão sofrendo desligamento de carne, igual existem muitos casos, às vezes a pessoa morreu, né, desencarnou, mas ela não aceita que ela desencarnou e deixe sua família. Sua família fica se alimentando, fica culpando Deus, culpando as pessoas, né, naquele ódio, né? A pior coisa que existe, meu filho, preto Senhor. Velho, pai das almas, fala de muito amor, né? É o que eu mais falo para os filhos. Meus filhos sempre amem. Sempre perdoem. Até se você passar por uma situação terrível, perdoe o seu irmão. Então, a pessoa chegando e desencarnou, vamos supor que ela foi vítima de um acidente, seja ele vítima de um tipo de trabalho, né? Ou uma violência. Então, ela precisa lá na Iruanda, lá na condensação densa, ela precisa se desligar daquele ódio que ela tem, do que fez com ela e da família que ela deixou, né, meu filho? Assim como também os daqui têm que se desligar. Então, os únicos que chegam nesses espíritos são os Exus. Eles têm o duplo acesso. Eles têm o acesso direto aos espíritos desencarnados. Eles são aqueles que sabem remediar as energias desses nossos irmãozinhos que estão sofrendo, porque não é porque eles estão lá nas condensações que eles não deixam de ser nossos irmãozinhos, né? Claro, claro. Eles são nossos irmãozinhos. Até quando eles vêm no terreiro, nervoso, né? Muito angustiantes, eles vêm sofrendo. A gente não pode, eu já vi muito, meu filho, e eu até às vezes falo para dirigentes de terreiro, não chame espírito de demônio. Não, tá certo. Não pode chamar de demônio. É falta de caridade. É, meu filho, você vai chamar um espírito que às vezes inteireiro faz desobsessão, outros faz transporte, muitos terreiros fazem. Então, quando baixar um espírito, não manda ele embora como demônio, né, meu filho? Manda ele ir. Manda ele ir em paz, rezando, pedindo as almas espirituais de luz para levar ele, né? Tá certo. Pedindo Oxalá, pedindo o nosso pai Abaluaê, que é também os orixás que são lá dessas condensações, para que possa ajudar esse irmão que está sofrendo, né, meu filho? Tá certo, pai. Ô, pai, o senhor falou... Fala, pode falar. Aí, o que é pagão? Pagão são aqueles que não desligam da matéria. Esses, eles são pagões. Isso. Por quê? Não aceitam doutrina nenhuma. Não aceita. Doutrina nem de que desencarnaram ou nem que são enviados para outro plano espiritual para lá se desenvolver. Mas todos esses espíritos, até preto velho um dia, até preto velho, todos os espíritos passaram nas condensações densas, todos. Tá certo. Até um Exu passou na condensação densa. Para se preparar para ser um Exu, para ser um preto velho, para ser uma cigana, uma pombazila, lá teve que passar na condensação para sofrer e aprender o que é ser luz, o que é passar luz adiante, né, meu filho? Nossa, eu não sabia. Eu nunca achei que um Exu podia subir na densidade onde se encontra a cidade de Aruanda. Por que que ele sobe? Por quê? Porque eu vou explicar. Vai lá. Todos nós, espíritos, inclusive nós, espíritos encarnados, e os espíritos de elevação contínua, o Exu, ele sofreu. Tem Exu que ele trabalha, por isso que ele trabalha e conhece muito mais o sofrimento humano. Exu, ele conhece o sofrimento humano. E ele sofreu como humano. Tanto é que em todas as histórias que você ouvir de Exu, vou te dar um exemplo. Mas pense em vós, Missê, como Exu se tornou, por exemplo, o senhor, como vamos dizer, tem o Exu Sete Facadas. Eita. Tem Exu, tem o seu Exu, vamos agora para as pombacilas. Tem a Dona Dama da Noite, tem Maria da Padilha, né? Isso. Tem Dona Rosa Caveira, tem Rosa essa que você falou com ela. Rosa Vermelha, Rosa dos Infernos. Isso. Cada uma delas teve algum tipo de condensação, sofreu ao se desligar e foi resgatada. Foi? Foi. E às vezes esse resgate pode demorar. Mas no caso, quando um espírito na Terra veio com uma função de ser um Exu, ou ele é uma reencarnação de Exu, então, vós me pode saber que ele foi para essas condensações, viu todo tipo de rancor, de ódio, de desligamento de carne, das pessoas não ter, por exemplo, até uma questão, meu filho, muito, as pessoas desencarnam, mas são ligadas aos bens materiais, né? É, muito triste. Pessoas que são ligadas, que morreram, mas são ligadas à conta no banco. Eita. É, meu filho. É. Lá na cabeça, lá, igual acontece muito, os espíritos muitos, esses que desencarnam, e ficam pensando lá do outro lado, porque assim como desencarnam, se pensa, do outro lado é a mesma coisa, né? Esse não tem instrução, fica lá. Mas e a pessoa está mexendo na minha conta. Minha esposa está fazendo isso, eu não sei dizer, né? No caso, como eles iam falar. Mas, por exemplo, minha esposa, que eles não aceitam que foram para o outro lado, minha esposa é minha, já está com aquela outra pessoa. Então, eles não aceitam, eles não desligam. E aí é onde começa a ter essas condensações, um vir para atrapalhar, né? E aí é onde tem Exu que trabalha, né, meu filho? Tá Aí certo. entra os Exus coroados. É. Os que estão partindo para o outro lado, fazendo separação de casais, destruição de lares e, principalmente, fazendo com que pessoas odeiem umas às outras, esses Exus são Exus, mas eles estão tirando sua coroa e, ao colocar a coroa na cabeça, Xangô não deixa mais usar. Existe muito Exu que, às vezes, trabalha para o bem e para o mal. Mas o que acontece, meu filho? Chega uma hora que Xangô vai pesar a machada em cima deles. Xangô, que é o nosso orixá da Da justiça, justiça, né? é. Ele faz justiça a tudo. Ele rola a pedreira em qualquer espírito que fazer maldade. Pode ser Xu, pode ser qualquer um. Roda a pedreira. Agora, se for um Exu, a pedreira vem mais forte. Porque Exu foi encarregado para ser mensageiro, para ser espírito de ligação do bem para o bem, e não do mal para o bem. Não é, meu filho? Certo, tá certo. Agora, como é que pode um Exu, que normalmente trabalha nessas densidades pesadas, subir por uma cidade astral tão elevada igual a Aruanda? Essas cidades, densidades, elas ficam dentro de própria Aruanda. Entendi. Imagine, meu É filho. igual um elevador. Imagine uma cidade. Existem bairros, né, ou setores, né? Entendi. Então, são hospitais espirituais. É como se fosse aqui na Terra. Existe aqui nessa Terra, meu filho. O que acontece? Existe nessa terra hospitais para doentes que têm problemas, muitas vezes desvios comportamentais. Não existe? É louco, pai. A pessoa que tem desvio de comportamento, né? Tá certo, isso. Então, quando acontece, eles vão para um local para lá tratarem, tem os enfermeiros, né? Tá certo. Mas se o enfermeiro afastar, ele vai fazer alguma coisa que não está certa. Sim, distúrbio mental, isso. Ditúbio, é. É. Ditúbio mental. Então, na Ruanda é assim. Existem nós, os hospitais espirituais, os enfermeiros, os médicos espirituais, que são os espíritos mais elevados. Não existe separação. Preto velho, na Ruanda, ele fica junto com um médico que está sendo kardecista. É, eu mesmo, muitas vezes, converso com o doutor Bezerra de Menezes. Sim, nós temos ligação com todos, somos espíritos. Isso. Só que eu tenho uma tonalidade diferente. Mas não quer dizer. É igual em Aruanda, existe respeito às tribos, Certo. às nacionalidades, umbandistas, espíritas e demais nacionalidades. Uma coisa que a gente tenta implantar na Terra, mas vive em guerra. Eles não aceitam um ao outro. Não é verdade? É verdade. Entendi. Então, a cidade de Aruanda é como se fosse um prédio de vários andares, e esses andares são separados por níveis de vibração. Imagine, existe a pirâmide dos orixás, não existe? É para existir, viu, pai? Eu não conheço muito. Então existe cada camada, existe o seu orixá regente ou a estrela maior dos orixás. estrela, onde cada orixá fica em sua parte separada, não é verdade? Quando você for num altar, você vai ver ou uma pirâmide. É. Né? É Oxalá, ou... lá em cima. E, é. Ou uma pirâmide bem grande, uma estrela, com os orixás postos, cada um no seu lugarzinho. Então é como se fosse assim. O espiritual é uma colônia. É uma colônia. São colônias. Então, preto velho, ele vai de uma colônia a outra. Eu mesmo vou prestar socorro quando Exu me chama para ajudar um filho doente, um espírito doente, do outro lado, na Calunga, lá nas densidades. Quando Exu faz o trabalho de desobstrução, o espírito cai em doença espiritual. Então, o preto velho é chamado, ou um caboclo, né? Ou outro espírito, para ir lá socorrer. Nosso trabalho aqui na Terra é fazer o mesmo de Aruanda. Só que em Aruanda é mais difícil e complicado. Porque de Aruanda não existe corpo físico ligado. Em Aruanda, nós usamos forças muito maiores para ajudar. Apesar que, né, filho? Terra, o ser humano está muito ligado à parte carnal. Tá certo. Eu chegar num terreiro, explicar uma coisa para um filho, ele pode ir lá no terreiro e passar por paisão das almas. É. De vezes, se for preciso. Mas se ele chegar em casa, meu filho, e não perdoar a tua esposa, a tua mãe, o teu filho, se ele não tiver perdão, amor, resignação, humildade, não adianta ele consultar, não adianta ele fazer trabalho para conseguir alguma coisa, para conseguir paz, para conseguir sucesso na vida, meu filho. Não adianta. Porque a primeira coisa é humildade e perdão. Porque Oxalá perdoa. Oxalá é perdão. Oxalá perdoou e perdoa. Tanto que é nas nossas... A gente aqui na Aruanda fala, aí na Terra se falam lendas dos orixás. Aqui nós falamos histórias, né? Ah, tá, isso. Aí, o senhor aqui... fala aqui e aí, o senhor não está na Terra agora, do lado do médium, ou então... Sim, estou no médium. Ah, tá bom. O senhor não está lançando o seu pensamento de lá da Aruanda, não. O senhor está aqui na... Estou explicando para vocês como é a ligação espiritual, né? Tá bom. Entendeu? Porque se eu subir, aí vai ficar o médium para falar com você, né, meu filho? Tá certo. Então é que ele nem sabe, né? Ele nem sabe depois o que eu falei, né? Mas, ô pai, deixa eu entender um negócio só. A gente aqui na Terra tem o corpo físico, a gente aprende que o ser humano é composto de 7 corpos. O físico, o duplo etérico, o corpo astral, o mental, inferior, superior, o búdico. E depois vai subindo até o último, que é a alma ou o espírito. Mas olha, a Aruanda fica no plano astral, não é assim? Isso, no topo de todas as densidades, tanto da Terra como as densidades demais que existem. Tá certo. Planetas. Então, quando a gente olha para esses níveis de vibração, para essas densidades, a gente sabe que existem, em cada uma delas, 7 níveis. Então, quando o senhor diz no topo, então seria a vibração de Aruanda, seria que a vibração de Aruanda se encontra... No sétimo nível do astral, tipo no astral superior, quase passando para o mental inferior? Nós da Umbanda, vou explicar. Vamos. Nós da Umbanda, você falou muitas coisas aí. Eu falei demais, viu, pai? Os espíritos. Não é isso, não, meu filho. Fica tranquilo. Você falou o negócio espírito, perispírito, né? Falou um monte de coisa. É um monte de coisa. Mas nós aqui só conhecemos uma coisa. Vamos ver. Espírito e corpo. Ah. E, o, e o seu perispírito. É. Né? Se o perispírito estiver com alguma força que não seja do bem, e ele não saber trabalhar essa força, nós trabalhamos para ajudar o perispírito a se Isso. libertar das dualidades. Eu não sei falar direito, né? Mas ficou bonito, viu? Para livrar do quê? Das Ah, dualidades. isso, entendi. Agora saiu. Tá certo, Né? tá certo. Então, a gente não fala muito essas coisas, é perispírito, é É. essas coisas. A gente fala, ô espírito arma, né? É, tá bom, tá bom. Seja abençoado, seja, né? Agora, para você falou aí, para mim, que é, né, como se fosse a sétima lá, né? É. Você fala, você... É. Não. A Aruanda, ela, a cidade espiritual, ela é ligada à terra. É. Ah, isso. É ligada à terra. É. Ela está em todos os cantos da terra. Existem reinos espirituais, que são os reinos regidos por cada os orixás, os mestres de ascensão, ou alguns outros espíritos, né? Cada um tem sua colônia espiritual. Só que essas colônias são todas ligadas à terra. Não existe numeração de estar em sexta, estar em sétima, o pimeira. Estamos todos ligados. Porque se tivesse um interposto entre uma camada e outra, eu, preto velho, da Calunga, não poderia vir no espírito para falar ele que está sendo doutrinado através de um caboclo, mas que ele não entendeu o que o caboclo disse, então ele precisou passar no preto velho. O caboclo falou para ele, vamos supor, né? Fala para ele assim, você tem que fazer isso, tomar banho com aquelas ervas. Só que ele não aprendeu e não quis entender. Aí ele passa no preto velho já sabe, vai falar, por que você não tomou banho? Não fez aquilo que era programado. Então, nós está ligado um no outro, Entendi. né? É o espiritual, ele é, se você olhar para cima, todos vocês, se olhar para cima, vocês vão ver um céu estrelado ou uma luz que é a do sol. Mas, dos olhos acima, reino espiritual, forças espirituais existem diversas, né? Não estão às 7 léguas, ou 7, como fala aí na terra, quando vocês viajam de um lugar para outro, fala sete, Quilômetro. o quilômetro, Isso. não está nos quilômetros de distância, né? Aí não vai, não está. Não, E mas o se pai, o que eu quero saber, mas o que eu queria saber é o seguinte, ó. A gente, você já ouviu falar de uma cidade espiritual que chama Nosso Lar? Sim. Então, a gente ouviu falar que ela está situada na terceira esfera espiritual, mas sobre o astral do Rio de Janeiro. Aonde que está localizada geograficamente a cidade de Aruanda? O senhor saberia dizer? Porque se perguntar para mim, tem coisa que eu não sei falar, não. Bom, vai supor, meu filho, vou te explicar por quê. Kardecistas chamam o Aruanda de nosso lar. E nós chama nosso lar de Aruanda. Nosso lar, tanto é que quando você vê nos filmes, eles vão falar que existem muitas colônias, não é? Então, e uma delas é o nosso lar, a outra é a Ruanda. Então, todas são uma só. Só que são, é igual eu falei para você, são separadas, mas não de distâncias, e sim de firmamentos espirituais. Mas eu vou dizer por voz de você, Aruanda é o nosso lar. O nosso lar é Aruanda. Tudo é Aruanda. Se eu falar para você que lá onde Exu trabalha é Aruanda, certeza por ser Aruanda. Por quê? Porque Exambi Deus está em todos, né? Verdade? Por exemplo, Os espíritos, eles têm o seu nível de classificação ao se desligarem da matéria. Eles vão conquistando o seu espaço em Ruanda. Uhum. Então, a espiritualidade, que são os espíritos, né, tanto o preto velho como os outros, eles vão dar condições a esses espíritos a chegarem ao seu patamar de evolução. Né? Ah, entendi. Mas, igual está falando, poxa, uhum. Nem tudo que a gente, né, meu filho, não estou menosprezando uhum. a forma como o nosso irmão, tanto aqui no espiritual, a gente tem convivência com ele, que é o nosso irmão Cico, né? Então, nosso irmão Cico, através do nosso espírito muito iluminado, que também nós sempre conversamos, que é um médico espiritual aqui em Ruanda, aqui em nosso lar, como os filhos preferirem, né? Ou céu, tem muitos filhos que é o céu, né? Então, aqui no céu, vamos falar céu. Aqui no céu, nós temos ligação com o seu Cico, né? O seu Cico. Nós temos ligação com o senhor André Luiz. Eles tentaram explicar de maneira positiva para os filhos, mas formalmente, que o reino dos céus está próximo ao coração do homem. Uhum. É isso que veio. Entendi. Então, se eu morrer, supor que um filho ele vai desencarnar. Se ele desencarnar e não estiver com o reino de Deus no coração, ele vai sofrer. O que é o reino de Deus? O amor, o perdão, a aceitação, né? Estamos vivendo agora, estamos vendo muitos filhos, inclusive nossos filhos de santo, né? Falando muito sobre umas coisas que estão acontecendo na Terra, que é preconceito, de novo. O velho às vezes fica matutando aqui na cabeça, lembra na época da senzala. Então. O tanto que nós sofreu com essas mesmas pessoas que chegavam em nós e falavam que nós era espírito ruim, era pagão, que não tínhamos Deus. Né? Uhum. Que o... Não foi fácil. Aquela pessoa que tem uma dupla personalidade sexual. Uhum. Ou aquela pessoa que tem uma maneira espiritual, ela é diferente. Quantas vezes, né, a gente vê isso? Mas a gente tem que tratar todos com amor. Todos com amor de Jesus Cristo, Oxalá. Posso falar Oxalá Jesus? E o candomblé, eles acreditam que Jesus, às vezes, né, não é Oxalá. Mas nós usamos o Salá Jesus, porque Jesus é o simbolismo do amor, assim como a Salá é também, né? Sim, sim. Ô pai, eu agradeço bastante esses esclarecimentos. Eu aprendi então aí com o senhor hoje que o senhor estava falando de Aruanda como um sinônimo de colônia espiritual, então ele tem várias do mundo espiritual, não é assim? Isso. Tá certo. Agora outra coisa, a gente já está se aproximando do fim aqui. Só uma outra coisa que o senhor falou, deixou a gente assim, outras pessoas me perguntaram, então eu vou repassar essa pergunta para o senhor. O senhor disse que o senhor já me conhecia antes. O senhor me conhecia de antes. Isso quer dizer de vidas passadas ou antes de a gente conversar, porque o meu nome está correndo na Ruanda? Seu nome corre na Ruanda? Tá certo. Você é a encarnação de uma outra, de outra, mas você sempre carregou no peito o amor pelo estudo da Umbanda. Uhum. No passado, quando o preto velho era encarnado, assim como outros, você era um que estudava religiões africanas. Uhum. Então, você desencarnou, veio com essa mesma tarefa de ajudar. Só que ao invés de você, agora, vir para estudar, você veio a ensinar. Ajudar as pessoas levando mensagens nossas, né? Entendi. Você foi um espírito lá na época da Luan, lá da nossa Ruanda terrestre, que era nas senzalas. É isso, entendi. Você teve um amor por nós, pretos velhos. Ah. Você não discriminava nós. Então você gostava de ouvir o som dos atabaques, gostava de ver a dança das nossas vovós, de nós. Que bonito. É por isso que você tem essa alma linda e cheia de luz. E você tem um padrinho, igual eu falei, né? Então o seu padrinho, ele te acompanha nessas evoluções. Entendi. Você está evoluindo, meu filho. Graças a Deus. Então, e vai evoluir muito mais. Se Deus quiser, pai. É? Eu só queria, você já está querendo terminar, né? É, porque tá chegando, não, falta uns 3 minutos. O senhor pode falar ainda que 3 minutos é grande, hein? Pode ficar. Lá na Luanda, no céu, né? Espiritual, para nós um ano é um dia, um ano. Eita. Então, né? Aqui agora 2 minutos só, pai. Olha, então entendi. Então, enquanto vocês estavam lá trabalhando e como encarnados, eu estava lá também, mas estudando como espírito. Você foi um encarnado na época da encarnação de escravidão. Você foi um espírito que era estudante das religiões africanas. Você tem muita sede pelo candomblé, pela umbanda, né? Você conheceu muito e conhece, vai conhecer mais. Aí você veio com essa missão de ensinar nesse novo século as pessoas a abrir mais quanto a formas de não preconceito mais a religião. Tá, né? Sim. Tá, a Umbanda era muito fechada. Era. Agora ela está expandindo, porque esse ano existe uma regência dos orixás. E os orixás que regem esse ano, todos, mas o maior é o nosso orixá, que é da força e evolução, que é o nosso pai, Obaluaê. Obaluaê. E ele que vai, através de você, diversos, como Alessandro Comino, como Rubens Pelassene, vão espalhar a Umbanda e crescer o amor de Oxalá. Ah, tá, mas eu não chego nem perto dessas expressões aí de estudos, que esses dois nomes que o senhor falou, pelo amor. Mas olha, eu agradeço, pai, de coração mesmo, esta sua visita conosco. Sim, foi muito bom saber, assim, sobre essa outra vida, assim, sobre esse relacionamento que a gente teve, de conhecer, né? Graças a Deus. Então eu conheci a vovó, a mamãe Chiquinha também? Você conheceu os outros preto velho, tudo, né? Agora, eu queria, é porque também, como você também está na aula, né? É isso. Preto velho, eu gostaria de fazer uma oração. Né? Fazer uma oração para essas pessoas do mundo, né, meu filho? Tanto você como todos que vão ouvir esse preto velho. Por favor, pai João. Aí eu vou terminar e vou subir para a minha Aruanda e vou levar todos os abraços e carinhos de todos os meninos e meninas falaram desse preto velho. E esse preto velho ama muito eles e você, viu, meu filho? Muito obrigado, pai. Vou fazer uma oração, gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E todos também, ao ouvir minha mensagem, façam a mesma coisa, coloque a mão no coração, tá, meu filho? Vamos lá. Ó Senhor e Criador, Senhor do Bom Fim, nosso Deus Oxalá, Jesus, como és amado na nossa terra de luz, Deus, onde estiver esses filhos, que a luz de nosso Pai Eterno, através das luzes espirituais das cadeiras de mansões de Umbanda, da mesa branca de Umbanda, que a bandeira de Oxalá é seu manto. Que Deus abençoe, em nome do Pai, em nome do Zambi Filho Deus, em nome do Espírito de Deus, e que todos os orixás, onde esses filhos escutar voz de Pai Zambi, que esses filhos recebam paz, recebam amor, recebam renovação. Meu Pai, peço perdão, meu Deus, esses que usam teu nome para dizer que são um contra o outro e fazem desse país um monte de desespero. E eu peço que toque no coração dos endurecidos, dos acamados, dos tristes, dos angustiados, dos sofredores. E que nosso Pai Oxalá, Xangô, faça justiça àqueles que têm causas na justiça da terra. E que Deus possa pôr benção pelo preto velho Paz e Brasil. Obrigado, meu filho. Salve nosso Senhor. Oxalá te abençoe, meu filho. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Oh, que Deus abençoe vós, você. Continue cavando, viu? Eu vou subir para minha Aruanda. Vou pedir a Zefia para cantar. Uhum. Aí eu vou subir, tá, meu filho? Tá, que assim seja. Pai. Muito obrigado, viu? Obrigado você, meu filho. Tchau. Eu vou subir para o Ande, eu vou subir para o Ande. Adorei as almas, almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro, era santas almas.